Canal Melody CDs do Pará. No comando DJ Mar. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Agora com você, meu covarde. Bora começar aqui. A mexer a PU. Bora, meu parceiro. Siqueira. Siqueira Retro, o legado. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Então bora chegar, bora curtir. E aí, Castanhão? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Obrigado, meu parceiro DJ Belém Batidão. Moleque arrebentou, hein? Existir. E aí? Você brigou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Siqueira Retro. E a comitiva da Trevida aqui do Latino, né? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. E aí? Não vale a pena ver você, mas vou encontrar DJ Paulinho Boy. Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu pra dar valor, né? Perdeu. Legado Siqueira Retro. O pássaro de fogo da saudade. E a natureza do ser humano é impressionante, né? Muitas vezes a gente só dá valor nas coisas depois que a gente perde, né? Aí depois que perde, o cara vai querer correr atrás. É. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Eu acreditei. Sinceramente, meu coração não estava. Atenção, família Saudade! O legado chegou! Siqueira Retro! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu saberia te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Também que o DJ Supremo já tá por aqui marcando presença. Obrigado, hein? Pode crer. Também que o Gabriel, a Dulce, lá do Balneário Encontro das Águas. O único balneário do estado do Pará onde você toma banho na gelada e depois vai pra quente. Ou pra quente e depois vai pra gelada. É. Mas vou encontrar. Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu um grande amor. Bora, Elber, Gabriel. Quero agradecer aí a recepção. Que a galera da Carreta Atrevida nos recebeu com muito carinho, né? Eu juntamente com o DJ Rafael, hoje. Meu irmão que é da Maniçoba desguiada. É. Michelle e também o Helder. Olha aí! O teu calor é fogo que eu sinto por queiras em mim. Siqueira Retro, o verdadeiro legado da saudade. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha resistência. Bora pra cima! Fiz o desejo do amante, de DJ Paulinho Boy. Deixa um desejo pra amante no corpo do amado. Por ti sofro sempre carência. Ora, já lembrando que amanhã, domingo, a gente chega junto no Bar do Giro da Terra Firme, né? Tá todo mundo convidado. Olha pra você que tá bebendo aí na boca da lata. Temos aqui as lindas canecas, os copos personalizados do nosso legado Siqueira Retrô. Além disso, as camisas, camisetas, bonés. Chega aí com o parceiro Miro Camásia. Meu irmão da Sol Grêmio, né? Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim? Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha existência. Tens o desejo do amante, no corpo do amado. Por ti vamos lá! No corpo do amado. Por ti sofre sempre carência. E tá só começando. Essa distância entre nós dois, dois amores lindo a viver sós, vou fazer de tudo pra ter você. Siqueira Retrô, o verdadeiro legado da saudade. Só abraçar meu parceiro, camarada empresário Alex do Churrasco de Marituba, tá aqui. Alô, Alex! É verdade que eu nasci pra ti. Falou que vinha e veio mesmo, olha, cara. Você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E nem que o mundo. E nem que o mundo diga não. Isso tem no meu coração. Nada vai nos separar. Eu vou na rádio, na TV, me declarar só pra você. E todos vão me escutar. Segura! Amigo Virgílio tá por aqui também, obrigado, hein? Já tá marcando o toque, hein? Cuidado, Virgílio. Professora Linda aqui do APO. Obrigado, Linda. Valeu! Entre nós dois, dois amores lindo a viver sós, vou fazer de tudo pra ter você. Se vai ser difícil de vencer, todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. É verdade, né? É verdade que eu nasci pra ti e você também. Nasceu pra mim, é tão belo esse amor entre nós dois, nós dois. E nem que o mundo diga não, isso queima meu coração. Nada vai nos separar. Eu vou na rádio, na TV, me declara só pra você. Todos vão me escutar. legado Siqueira Retrô. Siqueira Retrô. Bora, B.U. Castelhão. E aí? Ele nunca vai te amar mais do que eu. Eu duvido, hein? Pode ter certeza que não vai, não. Você é só um brinquedo na mão dele, cara. Você não passa de mais uma diversão. Siqueira Retrô, o legado. Fica sempre pra depois e nunca se queixa. É assim, ó. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. Pelos cantos, na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que lhe dá. Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que lhe dá. E a gente vai agradecendo. E a família chegando junto para conhecer hoje o legado Siqueira Retrô, aqui na sede do ABC, né, gente? Aparelhagem 100% retrô com uma proposta gostosa. A gente chega junto para detonar hoje aqui. Obrigado, hein? Vamos lá! Siqueira Retrô. Siqueira Retrô, o legado. Você não passa de mais uma diversão. Se queixar, você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostado pelos cantos, pelos cantos, pelos cantos, na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena ligar. Siqueira Sábado Gucci. Ainda me lembra, né? Ainda me lembro da nossa lua de mel e o papel que você fez. Eu não esqueço, não houve lua de mel. Você me deixou. Pra onde? Sozinho naquele motel. Ega, me deixou na mão. Se foi para onde eu não sei. Legado Siqueira Retrô. Se você quer voltar. DJ Paulinho mas Boy. O motel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Bora dançar. Hoje você quer voltar. Mas em qualquer lugar. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Agora quem não quer sou eu. E hoje tem o legado chegando junto pra fazer a festa, pra arrebentar a boca do balão lá no bar do Dino na Terra Fria. Eita, que o pau vai comer na casa de noca, meu irmão. Hoje tem Dino na Terra Fria, hein? Vamos lá! Siqueira Retrô. Legado Siqueira Retrô. Ainda me lembro da nossa lua de mel e o papel que você me fez. E aí? Eu não esqueço, não houve lua de mel. Você me deixou sozinho naquele motel. Se foi, né? E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar. Mas o papel. Ele chegou. Legado Siqueira Retrô. O pássaro de fogo da saudade. Sou eu. Hoje você quer voltar. Quer voltar, né, mulher? O DJ Rodrigo da Trevira também tá na área. Bora, DJ Rodrigo! Gabriel e a Dulce, o Balneário Encontro das Águas, único do estado do Pará, que tem as águas quentes e águas geladas. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinta o gosto que ela tem. Me abrace, me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: fala aí! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Segura, garoto! Eu sou o teu homem, você. Siqueira Retrô. É. O legado. Faça de mim. Legado chegando junto, hoje aqui a PU Castanhal. E a família chegando junto pra conhecer, né? O nosso Siqueira Retrô. Vamos lá! Eu te amo. Siqueira Retrô. O legado. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Opa! Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Bora, Gabriel, meu amigo Éder. Todo comitivo aí da Carreta Atrevida. Chegando junto hoje para curtir, né? Fizemos uma grande apresentação na Atrevida lá em Jundiaí. Na véspera de Natal, foi até 8 da manhã. Para recordar. Atenção, família Saudade! O legado chegou! Siqueira Retrô! Eu te amo! Legal, chegando junto! Eu te amo, eu hoje, te amo, aqui é a PU Castanhal! E a família chegando pra curtir e recordar! Vambora! Ei, amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De penambola, de coco na escola, fazendo amor de papel. É bom! Ei, amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De penambola, de coco na escola. Se a mamãe sair com o papai, já sabe o que vai acontecer, né? Né? É. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e assim vai de si, sem dó no sofá. Não são notas falsas pra lhe conquistar, são todas certinhas pra lhe musicar. Bora, meu gasolhão. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Ked Multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy. Carinho, beijinhos com sabor de mel. Ked Multimarcas, penacola, sempre no apoio do covarde. Fazendo amor. Alô, Edgar! Para Ked. Vem, amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. E a galera já transmitindo ao vivo aí, né? Cola, de coco na escola. O nosso legado Siqueira Retrô. De papel. Mamãe vai sair hoje, olha. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si, sem dó no sofá, Lançou notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Pra Gostiba da Recordã. E a família não para de chegar, né? Foi assim que começou, né? Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu Siqueira Retrô, o legado. Perdido no meu peito, a dor da solidão. Segura! Eu sofri sem ter os teus caídos. Por isto vim pedir então, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. Nunca diga que dessa água não beberei. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Legado! Nunca mais vou deixar você no sol. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Bora, Alex do Churrasco! Ele é professor aí, obrigado, hein, pelo carinho. A gente recebe aqui essa rapaziada, meu amigo Alex do Churrasco, amizade aí, desde o trem, do trem da saudade, Mineirão, né? Aí, Alex. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei. Sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir. É doido. Fazer feliz meu corpo. E aí, mozão? Que não consegue mais. E o calo que tá começando a engrossar, né, Bozo? Vambora! Ligado Siqueira Retro! DJ Rodrigo. E a comitiva da Trevida aí, ó. Nunca! Nunca! Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Siqueira Retro. Para meu parceiro Luiz, também o DJ Júlio do Norte Som, dia 20 de fevereiro. Estamos de volta na sede do Imperial, né? Vai ser muita onda. Vamos lá. Amigo Guto, chegando junto. Você é considerado o Paulinho Boy aqui na Chanel, né? Alô, Guto! Nunca mais. Fica sem você. Nunca mais. Bora, Castanhão! Amar assim desse jeito, foi somente apertar a sua mão e o fogo me invade, me queima por dentro. Obrigado aí, meu parceiro Branco, lá do Mangueirinha. Também o meu amigo DJ Carlinho tá por aí, né? Vamos lá! E tudo nasceu em nossos corações. Alô, Branco! Saudade do Mangueirinha. Como num sonho cheio de ilusões, a você entreguei meu coração. Bora, Castanhão! Siqueira Retro. Pra eu te amar assim, desse jeito. DJ Rodrigo Saudade. Alô, Rodrigo. Foi somente apertar a sua mão. Legado Siqueira Retro. Foi somente apertar a sua mão. E tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusão. A você entreguei de Corbeão, olha. A você eu entreguei meu coração. Olha o Viro aí, só na maciota, né? Mandar um abraço aí, meu parceiro Fabiano, o rei dos bombons aí do Bombonieri, onde você compra o seu bombom, o seu cigarro, ainda dá um trato do pelo aí, que tem aquele espelho desviado, né, meu irmão? É. Não tem como você enxergar aí aquele painelzão lá, e os turbo reds, pra lá empregar. Bora, Fabiano! É pra recordar que é a Chanel. Vamos lá! O legado tá na área! Siqueira! Retro! Oba! Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. Porque tu és meu amor, meu grande amor. Quando olhar em meus olhos, sentirás o calor que sinto agora por você, meu amor. Segura! Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar. E por isso que eu DJ Paulinho Boy toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Berg LEDs High Tech. Painéis endereçáveis. O parceiro Berg LED High Tech. Fechado com o Paulinho Bom. Bora, Berg. Berg LEDs High Tech. Painéis endereçáveis. A palpitar por alguém e viver feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Segura! Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe. O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. E Castanhal vai chegando hoje para conhecer de Bertinho o nosso legado Siqueira Retrô. Essa não, covarde! Bora, Brasil! E aí? Tanta coisa linda numa noite eu vi. Conquistou o meu coração. Bora pra cima que debaixo nós já viemos, né, meu irmão? Oi! Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. A emoção que ficou, não posso esquecer. O prazer de uma noite em Moscou. parceiro DJ Gaia, lá do Forró Negro, tá na área. Comitiva aí do Janderlândia. Já tá por aqui. De muito amor, só eu e você, sem pensar que em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor, de prazer e paixão. Que em uma noite em Moscou encheu de emoção. Vou deixar recordar, né? Nosso amor, de prazer e paixão. Meu irmão, pelo amor de Deus. É, meu irmão, o caldo tá engrossando, hein? Atenção, família Saudade, o legado chegou. Siqueira Retrô. Conquistou o meu coração. A emoção que ficou. E aí? Não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. Não tá chegando o maior evento de saudade do estado do Pará, Festa Saudades. Dia 4 de março, tá, gente? E olha só, o legado tem apenas. Tá? Se inscreva, deixe seu like, curta as melhores músicas aqui no nosso canal Melody CDs do Pará. E aí, Castanhã? DJ Paulinho Boy, o DJ da seleção musical perfeita. Louro prestação, ele tá na área. Falou que essa semana ele vai levar esse CD lá pro Piauí. Né? É. Aí, Louro! Vamos lá! Quero abraçar também o Everaldo Saudades, aí da Carreta Pressão, juntamente com toda a sua família. Hoje vieram conhecer o legado. Obrigado, Everaldo. Sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade. Vamos lá! Esse é o cara. Meu parceiro Beto e também a Olga, minha irmã, tão viciada, né? Bora, Beto, bora, Olga! Agora acertei, né, Olga? Vamos lá! Joaquina no bom segundo! E joga! Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Só começando, né? Só mais uma pra deixar a sequência assim. É eco da música mesmo. Bregão! Bora, meu legado! E assim, ó! A canoa que passa, lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu, a estrela que brilha. Lá em cima sou eu, sou eu. Sou eu. Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das matas. Sou eu, a luz do luar. Do luar. Do luar. Do luar. O sertanejo que vaga. Mundo afora, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Oba! Sou os verdes das matas. Sou eu, a luz do luar. Do luar. Do luar. Do luar. Fala, meu legado! O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. Siqueira Retrô. Sou eu, aquela estrela que brilha. Lá em cima sou eu. E a gente com certeza vai agradecendo já a presença de cada um. Que chega juntinho pra curtir o nosso legado Siqueira Retrô, né, gente? Com propostas, com certeza, de trazer muita música boa, de investimento. Para as pessoas que hoje chegam junto para conhecer esse projeto do legado do maior som de saudade de todos os tempos, deixado aí para o DJ Siqueira. E a gente chega junto em Castanhão, APU. Fúbia! Bregão, meu irmão, pelo amor. Siqueira Retro. Solo Caquiano. Meu irmão, como eu sempre falo, que não é pra muito novo nem pra muito velho, porém é só pra quem é bom de perna e pra quem tem gigado na perna, né? Não é pra qualquer um, não. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, só passa o pano ou então bate palma. Até o DJ Rodrigo Saudade entrou na roda hoje. Comitiva da Televira aqui no Ladinho, ó. Vamos lá! Siqueira Retrô. Legado Siqueira Retrô. Siqueira Retrô. Boa, meu querubim! Abraçar com muito carinho também o empresário branco lá do Mangueirinha. Ele juntamente com o DJ Carlinho vieram hoje conhecer de perto o legado Siqueira Retrô, hein? Obrigado, branco! Um abraço aqui do Covasso. Vamos bailando, este nuevo ritmo es una cumbia a gozar. Es la nueva tecnocumbia de los. ¡Fala ahí! Todos vamos a bailar y bailar. Mary Boy. Es la nueva tecnocumbia del oeste. Todos O trio peso pesado da saudade do legado. DJs Juninho Consagrado, DJ Rafael Saudade e o covarde DJ Paulinho Boy. Meu parceiro Olivão aí do céu da Combiçada, o irmão tava no 12 lá. Inclusive tocando o CD do Paulinho Boy, né? Queria mais uma vez agradecer aí toda a família atrevida que me recebeu com muito carinho, juntamente com o DJ Rafael, lá na sua residência. Meu irmão, aquela maniçoba, vou te contar um negócio. Duas cocas bem geladas. Ai, ai, ai. Legado. E aí, garçonha? A sua guia de Ivete Saldana, né? O legado, o legado. Bora aí. Bora com a comitiva aí do Balneário Encontro das Águas. Alô, Gabriel, alô, Dulce. Bete Yoga já tá na... Lá de Gabi. Vamos lá. E aí, garçonhão? E a família vai dançando, vai chegando, vai recordando, hiperlotando. Sublimação e camisetas personalizadas. Edivanda Ultra Shop. Edivanda Ultra Shop, fechado com a gente, né? Sublimação e camisetas personalizadas. Edivanda Ultra Shop. E a gente pede aí, gente, a compreensão de cada um de vocês. Pessoas educadas, pessoas de índole, alto astral, pra não pôr mesa no meio do salão, né? Vamos botar na lateral, pra ficar aquele salão bacana pra galera dançar, tá bom? Pra nossa família dançar. Vamos lá! E aí? DJ toca para gozar, DJ toca para bailar, DJ toca para gozar. Toca esa canción y de las disco es el mejor. Y ahí, con mi ritmo que va a prender, toda la gente lo va a entender. DJ toca esa canción y de las disco es el mejor. Essa é a Castanhal que eu conheço. Denego bom de perna aqui, né? Já perdi até o número de apresentações que fizemos por aqui. Top Saudade, Mineirão, Tubinambá, carreira solo nem se fala, né? Para bailar. É. Bora, Castanhal. DJ toca. Para bailar. DJ toca. Para gozar. Esse é o nosso legado, Siqueira Retrô. Chegando pra você, Siqueira Retrô. Siqueira Retrô, o verdadeiro legado da saudade. Bora Emoção! Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. É doido. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Só lembrando que hoje, domingo, é Padudinho da Terra Firme. Pode o pau vai comer por lá, né? Que der, que é. Siqueira Retrô. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. DJ Riquinho da Super Prefeitura do ABU tá aqui. Também o DJ Supremo. Alô, Supremo! Celebridade aqui, DJ Rodrigo Saudade da Treveira, né? Ele toca, ele dança. Onde que a gente chegou? Moleque do. No lugar que todo mundo duvidou. Olha aí. Sempre falo, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der vier. Chegou! Eu e você já tava escrito nas estrelas e era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida Siqueira Retrô, o legado não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. E detalhe, estamos gravando ao vivo, hein, gente? Eu te amo. Pode chegar junto para pedir o seu alô, o seu abraço. Fabiano Tailandense Produções. Oi! Dia no céu de toda uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Vai no tempo que sonha perdido. Que a gente só pensa em de novo encontrar. É pra dançar! Assim. Solto o meu grito, seu nome ao vento. E fico voando, meu pensamento. Te espero mais livre e acaba. Vai com calma, Rodrigo. Mas só na manha com a morena aí, cara. Cheiro na flor de cravo e canela. E fico curtindo. Aí, Alex. Só você pra acender uma luz na casa do cego, tá tudo escuro, cara. Já sabe, já sabe. Olha, gente. Leve uma lembrança do legado pra sua casa. Do legado do maior e melhor show de saudade de todos os tempos. Deixado aí pelo saudoso DJ Siqueira. Temos aqui as camisetas, os bonés, né? Pra mulherada aí, temos a cor rosa, lilás. E também as camisas, né? Também as canecas, os copos personalizados. Chega aí comigo, o cabaço aí! Aí na lojinha do legado. Vamos lá! Cheiro na flor de cravo e canela. E fico curtindo da minha janela. Tudo sua vida. Como é que é? Banda Kene. Essa é a versão da banda Kene. Romântico. Vai chorar, né? Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. E aí? Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de negar. Fala a verdade, quem não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu, eu te esqueci. Obrigado, Alex, o churrasco, a professora Lídia, também Isabel por ali. Eu tô feliz. Ega, meu irmão, que clareou aqui, né? Acenderam uma luz na casa do cego. Sabe como é que é, né? Em terra de cego que tem o olho aí. Clareou. Como é que é? Banda QM. Alanzinho, simplesmente um. Vai dançar! Quando você pediu pra terminar, mas que eu falei até que enfim, meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. Aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois. Nadson, um carinho. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não te... Bora, Cachorão! E vamos aqui. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Com saudade. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Vamos lá! Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Deixa eu abraçar com muito carinho também. Toda a comitiva aí. Da Delícias da Tia Chiquinha, né, meu irmão? Sabor do Pará. Provocada por paz. Todo mundo aqui. Alô, Bozo! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. VRM Telecomunicações, Marituba Net. Não esquento bem, pois sei que vou te falar. Marituba Net, fecharam com a gente aí. E voltarás para mim. VRM Telecomunicações, Marituba Net. Para te refrescar. Cadê o Bozó? Cadê o Ivaí, promoções? Cadê esse cachê aqui? Viva ardente o teu calor. Tá contando dinheiro, né? O teu calor. Segundo! Agora vence você, meu amigo DJ Luiz, o nosso show também é o Júnior. Avisando que vamos estar de volta na Imperial. Segunda, dia 20. 20 de fevereiro, detalhe, vamos tocar no vinil do começo ao fim. Provocada, com paixão, por você. Boa, meu querubim! Isso é você, meu amor, toda hora. Foi embora. Boa, meu filho, vou. Haja coração, Siqueira Retrô, pra suportar tanta dor provocada por paixão. Obrigado, comitiva aí da Televira. A todo mundo aqui gostando, né? Toda hora. Égua da mãe, deixou, foi embora. A minha bancilha de manteiga já tá aí. Daqui a pouco a gente já vai passar lá de novo. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem. Siqueira Retro, o legado. E voltarás para mim. E a família chegando junto para curtir o nosso legado em Gastonel. Lá no baixo é o Boninho, Rafael Saudade, Manozinho, DJ Juninho, Consa. Chama viva ardente o teu calor. E o teu calor, acabou, né? O teu calor. Chegando junto também o casal Beto e Yoga, aqui o meu Laginho. Tiveram semana passada também em Coraci, lá no KJ, obrigado, hein? Essa galera que tá seguindo o nosso legado. Vamos lá. Olha, Beto, vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra ninguém. 14 dúzias de gato, quantos pares de unha tem? Pensa aí, responde, pensa aí. Pensa. Deixa eu te amar um pouquinho. Sou um gato, sou um carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer filho, por favor. Casal Rose e Alexandre do RA, comidas e bebidas aqui. Venha me abraçar, sem minha cara. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Me Meu amigo Kleber, sou cabeleireiro, meu irmão, recordando tempo de infância, quando exigia essas mesas. E agora você pode curtir de pertinho o retrô, né? Pessoal aí, Beto. Ei, Beto. A resposta é o seguinte, hein? Estrelinha do céu, me seja testemunha, porque 14 dúzias de gado tem 1.500 pares de um. Faz a matemática aí. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou da louco carinho. Oh, oh. 14 dúzias de gato, quantos pares de unha tem? Não é 14 gato, é 14 dúzias de gato. Venha me fazer iluminu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Venha me arranhar, ser minha cara. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Bora, cachorrão! Se a cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Eita, louro, brecha chão. Hoje tem um vado de no nosso legado. Vamos lá. E aí, Kleber, o cabeleireiro, ele tá admirado, né, Kleber? Tá muito bonito o legado, né? Aquela com quem nós casamos. É doido. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédio. Minhas forças se acabando com a mesma roupa branca. Nosso Senhor. Enilze Lutes, lá de Vila dos Capanos, Barca Arena. Já tô por aqui, né? Legado Siqueira Retro, o pássaro de fogo da saudade. Boa, meu querubim! Oh, que o céu é limite. Segura. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Minhas flores estão tornando a madeira e a planície. E eu já não quero nada. Sua vida já mudando. Sem certeza, sim. Lá no céu. Lá no céu. Está me chamando. Lá pro céu. Está me chamando. Nosso Senhor. E aí? Nosso Senhor. Nosso Senhor. É com 3.360. Não, tá errado. Tem que ver que o gato tem 4 unhas só atrás e 5 na frente. Tá errado essa matemática aí. O amor é assim, né? Chega chegando, não perde passagem. Ele vai entrando. Aí quando você se dá conta, O amor tomou conta dessa situação, né? É. Coração é caminho que a gente não manda. Ele não se escolhe pra cada pessoa. Juro, eu tentei. O quê? Não consegui mudar esse seu jeito tão. Aí, Louro, presta ação, dá um chega aqui com o Marcelo. Alô, Louro! Nunca pensei que fosse assim. Pepe Yoga. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor. Nunca teve. Amigo Marquinho absoluto. Tamo junto, hein? Quem sabe assim. Ainda bem um Zan. É isso? Nunca teria sofrido. Agora ego escapa quem voa, né? Pois sem querer por ti me apaixonei. Galera de Santa Maria do Buraiteu. Pois sem querer por ti me apaixonei. Siqueira Retro. Bora, Nelson. Juro, tentei. Olha o comitivo aí do bloco, Pai Dego. Também já tô aqui com a gente, hein? Arrogante. Nunca pensei. Nossa amiga Thaís, também a Jéssica. Já aqui marcando presença no legado Siqueirão. Siqueira Retro. Provocante. Seria bem melhor. Eu nunca ter te conhecido. Comitiva do APO, né? Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. E agora? Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde. Legado Siqueira Retrô. Siqueira Retrô. O legado é cá. Amiga Chocolate, a sua antena já toma. Nunca me vem porque a gente briga. Nossa amiga Grau Ribeiro, vamos lá. Você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Bendita tá Deus lá em casa. Siqueira Retrô. Mas eu iria te buscar. Não podemos viver separados. As meninas de vermelho. Vamos lá. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Na minha cabeça feito carrossel. Segura. Bora dançar, senhor. Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Diga meu bem, porque a gente. Trabalhamos também, né, sempre no apoio de Irá Modas. É. Eu morro por ti, você morre por mim. Siqueira Retro. Siqueira Retro. Você me deixou. Para curtir, para recordar. Demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Podemos viver separados como o sol e o ar. Eita, castanha! Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh, oh. E gira na minha cabeça feito um carrossel. Siqueira! Só pra curtir, o legado chegou. Boa, meu querubim. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. E aí? Não preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. E logo mais, gente, lá pelo finalzinho, o legado vai tocar no vinil. Eu queria ter um amor. A bolacha. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter um amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. E a família de Castanhal chegando junto para curtir o nosso legado. Siqueira Retrô, né? E de antemão queremos agradecer, gente, do fundo do coração, a cada um de vocês, principalmente aquelas pessoas que vêm incentivando o nosso trabalho, fortalecendo, até nas redes sociais. Eu digo que é muito importante pra gente. Vocês são a nossa mídia maior. As pessoas que gostam e admiram o nosso trabalho, decidindo o legado deixado pelo saudoso DJ Siqueira. Vamos lá! Preciso me encontrar. Então cabe a nós fazer o melhor. Dá o melhor de si, né? Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter um amor de um belo rapaz. Dá a volta. Legado Siqueira Retrô. Legado Siqueira Retrô. O pássaro de fogo da saudade. Eu queria ter um amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele. E o legado chegando em APU Castanhar. Bora dançar, bora recordar. Não acredito em mais nada do que você diz. Porque você já mentiu demais pra mim. E aí? Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar jurando amor pra mim. Verdade. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. E você? Você não acreditou. Ligado Siqueira Retrô. Pela segunda vez lhe digo não. E não? Não deixo mais você brigar comigo. Lhe deixo pra você nem retro. Você fez o meu meu coração o que bem quis. Siga o seu caminho, siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. É duro. Cristal quebrado não cola mais, né, gente? Igualmente, a confiança, uma vez perdida, nunca mais será a mesma. Então, digo uma coisa para cada um de vocês: se você tem um grande amor, que te valorize, que dê valor, não pisa na bola, não, cara. É, porque uma vez a confiança perdida já era. É igual cristal, não cola. Jamais será a mesma. Não deixo mais você brigar comigo. Lhe dei a Legado Siqueira Retrô. Nem fui amigo. Essa não, covarde! Você coração, o que vem que... E a comitiva da Televira aqui, ó. Siga seu rumo e me deixe tentar. DJ Rodrigo Saudade está solteiro hoje. DJ da Televira aí. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe. Me deixa, vai. Tentar ser é quando eu arrumo o ventilador aí pro Elvin, que ele tá com calor, né? Vamos lá! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. O seu jeito simples de me conquistar. Se você ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois. Pra depois, quantas vezes você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Olha, pra você que tá tomando a cerveja aí na boca da lata, cuidado, hein? Vai que tu dá uma beçada aí, corta o teu berço. Corre logo ali do lado. Adquire aí as lindas canecas, taças personalizadas. Com a nossa logomarca do Legado Siqueira Retrô. Que dá no preço promocional, né? Não vai marcar toca e ficar com o pipo na boca. Corre logo lá. Fala com o Miro, com a Márcia aí. Aproveita, leva um boné e uma camisa que tá bonita também. Tá na promoção hoje, né? É. Lá na lojinha. De iluminar. Iluminar. Fala aí. Um novo sorriso sucedeu. Siqueira Retrô. Simples. Um legado. De me conquistar. Fala, meu legado. Se você ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois. Pra depois, quantas vezes você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Amigo Gabriel da Carreta da Vida, Lene. Toda comitiva aqui, né? Aqui do latim. Obrigado pelo carinho, hein? Vamos lá. Gabriel e Atus, lá no Balneário Encontro das Águas. Amigo Branco aí do Mangueirinha, bora Branco. E também o DJ Carlinho, né? É. Aqui curtindo o Legado. Mais uma! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E a fé, meu modo de vida, eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão cristão. Nossa amiga Thaís e as meninas do APU aqui, né? E vi subir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que o outro qualquer eu achei. Que me respeite e me ama. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Siqueira Retro. O legado. Eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Tchau, bye bye. Adeus, adeus, que noite, amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Olha só, lembrando, gente, que hoje, hoje domingo, a gente chega junto no Badudinho na Terra Firme, né? Pra fazer a festa. O nosso legado Siqueira Retrô, né? E já tá todo mundo convidado. Badudinho hoje! E recebi de você uma dança tão cristã. Irmão, pelo amor de Deus! E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. E aí? Mas acontece que um outro alguém me achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. É assim, ó. E posso até me dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Bora, Castanhão! Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Égua, clareou, meu irmão. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Tá chegando o bloco aí, delícia. Vai, Marituba, comandado aí. Meu amigo Alex do churrasco, vamos lá. Eu vou te dizer. Aí, Alex, vamos lá nessa parada. Que o nosso amor não pode morrer. É bom. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer: Siqueira Retro. Atenção, família Saudade! O legado chegou! Siqueira Retro. O sereno e o luar será você, ardente de paixão e vai amor, meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. É, meu irmão, essa ideia aí da Márcia Araújo. Já levaram umas mil canetas aí, né? Vamos lá, com a ideia agora. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Amigo Kleber, sou cabeleireiro. Lá de Cuíca, Laranjeira, né? No céu despontar. Amigo particular aí do saudoso de gente. Que a luz. Vamos lá! Eu fiz pra você. E então eu serei amor. Amigo Márcio e o Mix aí do Beijão Prime. Fizemos uma festa, carreira solo. Lá do outro lado do Rio, né? Lá em Vila Pernambuco. Lá com o Beijão. E então eu serei amor. O sereno e o luar será você. E o nosso legado, Siqueira Retrô, chegamos junto. Hoje Castanhão, o APU, né? Pra fazer a festa. Vamos lá, vamos lá. O momento mais esperado chegou. Siqueira Retrô. O legado.